Coloca a mão sobre o teu coração. Essa oração faz parte do nosso estudo aqui. Essa oração está decretando e selando qual a lei funciona na minha vida. Cheguei na quarta lei, então agora, qual desses círculos você quer que represente a sua vida? Se você escolhe esse aqui, do reino de Cristo sobre mim, então agora eu vou te ensinar. Faça uma oração comigo. O Bill Bright vai continuar explicando sobre isso. E nós vamos fazer isso aqui agora. Coloca a mão no teu coração. E faça uma oração simples. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo e creio em Ti. Eu reconheço e eu creio que o Senhor me ama e tem um plano de vida em abundância para mim. Eu sei que o meu pecado tem me separado de Ti, mas eu creio que Jesus Cristo é a solução, a única solução para a minha vida. Por isso, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador pessoal em minha vida. Eu creio que o Senhor morreu na cruz, no meu lugar, recebeu o meu pecado para me dar salvação e vida eterna. Vem habitar em mim pelo teu Espírito. Enche-me do teu Espírito. Governa minha vida. Eu sou teu e eu volto contigo ao propósito original do Pai para a minha vida. Obrigado, Jesus, porque agora eu sou teu filho. Sou teu filho. Eu te pertenço. Eu renuncio a todo passado, a todo pecado, maldição, rebeldia e independência. Eu sou teu, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Você vai não só se alimentar com isso, mas você será e é um consolidador para anunciar isso às vidas, às leis espirituais. De forma simples, irmãos. Em poucas palavras, você pode anunciar o plano de salvação nas quatro leis espirituais. Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas todos nós pecamos, estamos separados de Deus. Mas Deus ama a minha vida e a sua de tal forma que Jesus morreu no meu lugar e no seu. E agora tudo que você tem que fazer é convidar Jesus, se arrepender e convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Crer que Ele morreu no seu lugar. Você quer orar comigo agora? Pronto, irmãos. O Evangelho está anunciado. As leis estão anunciadas. Você está trazendo uma vida para o reino de Deus. Tem alguém aqui que fez essa oração hoje a primeira vez e queria hoje dizer: hoje eu me tornei um filho de Deus e eu estou convertendo a minha vida agora. Eu não quero saber de mudar e converter a minha religião. Eu quero agora converter a minha vida a Cristo. Eu quero agora estar com a minha vida no reino de Cristo. Tem alguém que gostaria de fazer esse convite pessoal, ou acabou de fazer esse convite pessoal a Jesus? Levante a sua mão. Se você orou isso e nunca tinha orado antes, e que quer agora declarar: não, eu orei, conheci essas leis, e eu estou me tornando hoje um membro do reino de Deus. Levante a sua mão. E aí onde você está, nós vamos abençoar a sua vida e decretar que Deus vai consolidar você em cada etapa no plano de caminhada, como um discípulo, como uma discípula dele. Tem alguém? Levante a sua mão. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos encerrar aqui à frente, todos juntos. Vamos cantar de novo aquela música. Este é o meu respirar. Sua vontade. Eu nada posso sem ti, Senhor. Não dá para ser independente, não dá para poder. É a lei do pecado operando na minha vida. Eu estou quebrando essa lei hoje. A lei do Espírito de vida em Cristo agora está valendo na minha vida. Nós te adoramos, Senhor, pelo seu amor e pelo seu plano que não mudou por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós estendemos as nossas mãos para esses irmãos aqui à frente, Senhor. E nós apresentamos essas vidas ao Senhor. Nós declaramos que eles são agora parte da família do Senhor. Estão agora inseridos no reino do Senhor para crescer em um plano de caminhada como discípulos teus, serem consolidados, treinados, enviados e colherem outros para a glória do teu nome, Senhor. Nós abençoamos esses irmãos, abençoamos, Senhor, para agora terem consolidado o plano e o propósito do Senhor para cada um. Pedimos ao Senhor que dê experiências novas a eles, de comunhão, de oração, de adoração, como nunca tiveram antes. A presença do Senhor. Assim nós consagramos essas vidas ao Senhor e as protegemos em teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu queria que os líderes de célula anotassem o nome desses irmãos, o Nilson, o Beth, anotem o nome desses irmãos. Outros líderes de célula, anotem, e nós vamos estar caminhando, orando por vocês. E vocês vão estar trilhando agora um plano de caminhada maravilhoso de Deus para vocês. Vocês vão conhecer o que é o reino de Deus. Vocês vão conhecer a vontade de Deus para a vida de vocês. Are you understanding? Okay, I will speak with you, okay? I will talk to you. Vocês vão conhecer a vontade, o plano, a direção de Deus para a vida de vocês. Cada detalhe, cada